Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Cantei, cantei. Como é cruel cantar assim. E num instante de ilusão, tive pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas não pisei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bebados e febris, a se rasgar por mim. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. Thank you.